morte vindo se o enterro. Abra os seus olhos, veja o mundo como ele é. Se você quiser, se você puder, tô chegando até seu lar pela televisão. TV pirata rebatindo a programação. Ondas elétricas, magnéticas, MCPI e a mensagem que é profética. Suas antenas de rádio estão me captando. Os seus alto-falantes estão estourando. Então, eu entro em ação. Nossa torre de formação iniciando a revolução. Falamos a mesma linguagem, eu e você. Você pode me entender, ninguém pode nos deter. Estamos tão acostumados com nossa rotina, nem percebemos, somos enganados todo dia. Um conteúdo muito grande de informação. Compre isso, use isso, não há opção. Agora há o rap nacional, consciência e atitude. Chega de lavagem cerebral. Chega de lavagem cerebral. Observando você, você sente sua presença, mas não consegue lhe ver. Está assustado, apaga a luz e não consegue dormir. Paranoia, pesadelo, você procura fugir. Liga a TV, a luz da sala, tem você e a final. E minha mira, minha ira, meu disparo é fatal. Um tiro seco, um tiro certo, no meio da cabeça. Uma rajada de informação em sua consciência. Falo da vida na favela como ela é. Ela é injusta de fato, mas ainda é. É desse jeito que eu vivo e sempre viverei. Em cada canto eu sou o manifesto. Sou o seu grito oprimido, a voz do protesto. Sou perseguido pela mídia, pela elite social, sim. Sou radical, sim, original, sim. Olhe pra mim, não sou o marginal. Embora muitos aqui desandem por este caminho, graças a Deus ando com Deus e não ando sozinho. Revolução, este é o caminho, e quando a hora chegar, conhecerá a verdade e a verdade nos libertará. Computadores rastreando o nosso sinal. De norte a sul seremos só um. Um só povo, um só exército, uma só bandeira invadindo a sua antena parabólica para liquidar, recomeçar. Nova república, já não existem fronteiras em toda a nação. Liberdade de expressão, paz e união. Um preço alto a pagar, estamos fora do ar. A paz é certa, ela não falha, ela vem nos buscar. Homens armados, o movimento em falso, e eles vão atirar. A ordem é para matar. Estou na área pra tentar. Uma rajada de bala, posse armada, rimas afiadas. É a última alternativa e uma situação forçada para toda ação. Existe uma reação para a escravidão. Reação é revolução. Pergunto quantos brasileiros amanhã irão mover. Não podemos ficar parados para ver. Não podemos ficar parados para ver. Não podemos ficar parados para ver.